Vamos levantar as nossas mãos e declarar que Ele é o nosso Pai. Diga amém. Que nós podemos confiar nesse Deus Todo-Poderoso, que é o Deus que abre porta. E essa porta, só Ele pode fazer isso para mim, para você e para todos nós. Pai, Pai, como eu confio no Teu amor. Pai, como eu confio no Teu favor. Mas não conseguiram, Pai. Muitos ficaram à beira do caminho. Ei! Mas eu não vou ser assim, Pai. Eu vou até o fim. Eu não vou duvidar. Eu não vou duvidar do meu Senhor. Oh Deus, que abre porta e fecha a porta quando quer. Esse Deus que não falhou nem falhará. Esse Deus que não falhou nem falhará. Pai, Pai, bonito, como eu confio no Teu amor. Põe a mão no coração. Pai, como eu confio no Teu favor. Muitos tentaram, mas não conseguiram. Pai grandão, Pai grandão. Muitos ficaram à beira do caminho. Agora bem lindo e maravilhoso. Mas eu não vou ser assim, Pai. Eu vou até o fim. Esse Deus que não falhou nem falhará. Desse Deus que não falhou e que não falhará. Que não falhou e que não falhará. Que não falhou e que não falhará. Levanta a mãozinha e diga comigo agora. Esse Deus que não falhou e que não falhará. Falhará. Sim.